715, no solo 52, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05 na sua escuta, 795. Bom, no 897, acione identificação, autorizada a chegada bom, filista para 4 mil pés, quem negar na 096. Salvador, muito bom dia, WebJet 5808. 5808, prossiga. 5808 está na posição 2 para para 4 é Brasília. Web 5808 Brasília, nível 36120, está autorizado. Ele ouviu a peso Luno 7, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. E após Arbor, direto Elefa, aciona a transponder 5420, controle 120, decimal 8. Então autorizado 360, decola da pista 10, curva direita, a peso Luno 7, aerovia, rota conforme o plano. A saída Arbor, após direto Elefa, 5420, transponder com 208 ao controle, WebJet 5808. Correto, no 02, chame pronto, pushback, Web 5808. 02, vai puxar para o próximo, pushback, WebJet 5808. Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa. 32. 932, chame torre 118, décima meia. 26, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, pista cargo 9832, estabilizador, localizador, pista 90. Pista 9832, reporte Simbra, contra enchecado, ajuste no 0 no meio. Gente, reportará 9832. Passando sempre da baixada checada, 9832. 9832, autorizado pouso pista 10, vento calmo. Livre pouso, vento calmo, pista 9832. Pista 9832 no solo aos 0900, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. 219 livrando a pista 9832. O TAN 3171 autorizado o pushback acionamento para início do táxi vai chamar na frequência 121 decimal 9. Tá 3171 no papel? Fiz 171 é a torre? Fala Salvador, bom dia, Absa Cargo 9832, entrou na Terra 0. Bom dia, Absa, autorizado táxi via Alfa, pois Kilo Hotel Pátio 3. Alfa, Kilo Hotel Pátio 3, Absa Cargo 9832. Prevista da 143 a posição 10, ok? Você fica atento ao sinalizador, a posição 9832. Prevista no 43, posição 10, ficará atento ao sinalizador, a posição 9832, obrigado. Vocês vão 71 na escuta do solo? Prossiga. Solicitou pushback? frequência 121, no décima 9 para o push. 219 para o push, Adélio, frequência 2. Táxi vai a Pátio Fim de Alfa, do ponto de espera. Ponto de espera 186, 1016, por ver. Táxi Pátio Fim de Alfa, ponto de espera 1016. Zona Novembro Barreiras, prossiga. Pátio 5, guarda cópia, o ajuste no 09. Web, coordene com a equipe de solo, após o TAN, retaguarda está livre, chama o táxi. O tanque está taxiando agora, veio a meia dúzia para o ponto de espera. TAN 3153, aciona identificação, autorizada a chegada BOMF, desça para 4 mil pés, quem negando 0 no meio. Chegada BOMF, desça para 4 mil pés, autorizada no 0. Receptando localizador inglês com 1897, estabilizado. 1897, complete aproximação, chame torre 118 de sua meia. 186 também. Torre Salvador Estion com 1897, LS, estabilizado na sua escuta. 1897, continue, aguarda a autorização. Ok, 1897. Tá pronto para 4, Zulu novamente. Salvador Barreiras, nível 085. Vai colar da 197 com curva à esquerda. Vai sair no corredor forte mil pés. Estrito, aguardando a ascensão do controle. Salvador em 1208 e o transpondo é o 5405. Web, Zulu 90. Consegui no axé com curva direita 17. Pode, Zulu, vai, velho. Estão no zero, vento calmo. Ouço, 1-0, vento calmo, gol 1-2-9-7, ele vai travar. O ajuste no zero no meio é um bom gol. Dan 3171, bom dia, mantenha a ponto de espera da 10. Torre Salvador, muito bom dia. Então, 3890, com a informação Eco no 8, tá pronto para a cópia. 3890, bom dia. Para a cópia Recife, chama na frequência do solo 121-9. Obrigado. Salvador, muito bom dia. Então, 3890, com a informação Eco, posição 8, pronto. 3890, agora é a cópia, o ajuste no 096. Obrigado. Solo 905808, com 117, 3:40, com fins prontos. Direita, ponte espera, 18.6, mili 16, boa viagem. Direita, ponte espera, mili 16, boa, web 7.8. Autorizado o táxi, reporta na Papá para ingresso na 17, Eco Zulu 90. Dan 3171, alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter na 10, cabeceira 10. O 1897 no solo aos 11, libera a direita e chama ao solo 121-9. Ok, 21 à direita com 1897. O Valdor com 1897 liberou a direita. 897, bom dia, Alfa Juliette, portão 612. Juliette, 612, 897. Dan 3171, livre decolagem da 10, vento calmo. Torre Web 7508, pronto, pode pegar da 10. 5808 da Web, bom dia, após a rolagem do TAM, alinha e mantém cabeceira 10. Após a rolagem do TAM, alinha e mantém 10, 7508. Dado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Eco Zulu 90. Dan 3171, decola aos 14, controle agora 120-8, bom voo. Bom dia, Dan 3171. Calma, faz tudo certo, dentro do portão 10, para a altura do tráfego do galeão. Dan 3171, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL. 8890 da TAM, copia. Tá pronto? Salvador, Recife, nível 330, para o Whisky 58. Decolada 1-0, curva esquerda na Puca, transmissão Aracaju, controle 1-1-2-0, décimo 8, transponder 5-4-2-3. Centro, TAM 3890, nível 330, para Recife, pela Felipe 58, decolada 10 esquerda, Puca, Aracaju, 1-2-0-8-5-4-2-3, é o transponder. Correto, no portão 8, chama a porta. Chamarei, obrigado. 804 da Gol, copia. Tá, 650, boa noite, 74. Salvador Galeão, nível 360, Pesolo 10, pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5425. Pesada 360, da Pesolo 10 para Galeão, trabalhando na pistão 0, curva direita, após da El, Leda, Bridge. É a nossa saída. 1208, controle 5425, nosso transponder voo 804. Portão 10, chame pronto no 804. Camarelo. Meio autorizado a final em LS, reporte brisado no localizador. Para 2, no prazo, está anunciado no momento, autorizado o procedimento, vai reportar no localizador 3171. Então, 3171, vou ir direto, Leda. Tá, 3171, direto, Leda, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5808. Objeto 5808, contato radar na decolagem, subata nível de voo 360, sai da Arbor. 360, subida da Arbor, Webjet 5808. November decola os 1-8, 1 no mil pés, corredor axé, controle agora 1-2-0-8, tem um bom voo, eco do 1 November. Trata no meu pé, 2-0-8, 5-4-3-3, no transponder, 4-0-6-9. 1 November, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor axé, a parte fora da barra. Azul, chame pronto. Salvador é o TAM 3890 para o Puxa Sonar no portão 8. Autorizado, chame táxi. Chamarei táxi. Cópia 4-2 Recife, aguarde a cópia, o ajuste no 096. Eco para copy. Meia 42, chamando a frequência do solo 121, decimal 9 para copy. Chamei, respondendo, voltando para lá.